paranoia. Viver perdido, subir a avenida, líder, talvez iludido. Sem moral na quebrada, com a morte marcada. Injuriado com a vida e com fatos acontecidos. Mano, eu tenho dois, você tem três, vamos fumar uma de cinco. Olha que vida, veja que nóia. O retrato da minha mãe eu vejo toda hora. Sempre fui muito educado, talvez respeitado. Perdi os meus amigos, quem é o culpado? A vida inteira sempre reclamei da morte de vários manos que eu sempre me espelhei. Na bola, na pedreira ou na mesma favela do coco, desandei, nunca tive treta com os loucos, correria de miliano. Um abraço pros doidão da Luiz Americana. Aí, Ruth, vida louca é o começo da história. Um princípio de vida bagunçado, sem glória. A minha trajetória de um caráter difícil me desperta a estrela, acende fogos de artifício. Chamar a minha atenção foi de presente, pode crer. Que ser um muito louco eu sei não é viver. Que ser um muito louco eu sei não é viver. Sei, não é viver. Não adianta você chorar. Tristeza foi aquilo que você criou. Escape da noia, da paranoia. Que um dia você se complicou. Que um dia você se complicou. Não adianta você chorar. Ao meu redor eu só vi a tristeza. Vivendo na rua sem uma certeza de ter uma vida mais segura, sem apanhar da polícia ou numa sepultura. Meu pai chorava, se preocupava com as notícias que ele via da noite passada. Orava a Deus todo santo dia, espírito perturbado eu vivia na correria. O que eu posso fazer para me libertar? Assembleia Universal, parece tudo igual. Eu não sabia se o pastor iria abençoar ou se eu mesmo teria que me ajudar. Meus irmãos viraram a cara pra mim. Viver na noia, para eles era o fim. O Lucena era o primeiro que falava: o seu choro não comove a rapaziada. Volte a trampar, volte a estudar. Peça pra Jesus te abençoar. Que nada, quero fumar, me adiantar. Nesse charco de lodo nem pense em namorar. Rosana Aparecida de Andrade, é, me viu sair de trás das grades. Não pude andar, muito menos pensar. O que eu queria era chorar, era chorar. Passando o sistema, muitas coisas aconteceram. Era do Black Sin The Hood, fazia sucesso no país inteiro. Conheci iniquidades e muitas transgressões. Vivia de mentiras por alcançar posições. Atitude e ação, tudo em vão. Buscava, não encontrava, sentia, mas não entendia. Transformação dos altos céus, divina sabedoria se deu aí. A minha nova vida, por um novo caminho cicatrizar as minhas feridas. Marcas vividas que se servem de exemplo para aqueles que ainda vivem dentro deste tormento. Se teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Quando eu vivia nas trevas, Jesus Cristo me supria tudo aquilo que eu necessitava. Aí, no meu dia a dia, então aí eu conheci o cristianismo. Me envolvi com as pessoas que conhecem Jesus Cristo. Naldo de André, dois manos abençoados que também saíram do charco, estão correndo lado a lado. E tudo isso não foi em vão, porque Deus criou o extrema. Ainda sem um posicionamento, comecei para as igrejas. Caía, levantava, mas Deus era a minha certeza. Eu ia para Renascer, também para Batista. Ouvia a palavra de Deus, mas nunca as cumpria. Fui na vigília do Copan sem nenhum problema. Me deparei com um homem chamado Eduardo Lucena, que era do Elquibor. Louvor com muito amor, paz e tranquilidade, alegria, só temor. Mas nem todos os que dizem Senhor entrarão no reino dos céus, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Caí novamente, deixando a banca em desespero. Tomei uma posição e fui para o estreito. Uma obra muito linda que veio lá do céu. Te dou graças, Pai, pelo desafio, jovem Betel. Mesmo assim retrocedeu para a glória de Deus. Mesmo assim ele caiu porque Deus permitiu. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Louvarei a Jesus Cristo todo poderoso, que me tirou do laço da escravidão e me colocou em lugar de honra, lugar de príncipes e irmãos. Toda honra, toda glória, todo poder é dado a a ti. Por isso que eu estou feliz, por isso que eu estou feliz. Não quero falar, não quero viver das coisas do mundo, pois morrer agora em Cristo, pra mim agora é louco. Não adianta você chorar, tristeza foi aquilo que você criou. Escape da noia, da paranoia, que um dia você se complicou. Que um dia você se complicou.